Sound Jazz, o teu ouvido. Um programa do Clube Jazz RCA, concebido e apresentado por Luís Filipe Bettencourt e Ana Paula Inácio. Ghetto Swingers. Em Berlim, a polícia, em cooperação com a Gestapo, patrulhava os bares e clubes. Enquanto swingávamos, um homem ficava à porta a vigiar. Se a patrulha policial aparecia, alguém assobiava e mudávamos de estilo musical. Depois de lançar um olhar severo aos clientes e de obter um sorriso do dono do bar, lá vinha o sinal de que tudo estava bem. Eles iam embora e nós voltávamos a tocar swing. Foi assim que chegámos a Theresienstadt. 40 ou 50 pessoas enfiadas em cada vagão, cada um levando uma mala. Quando descemos, fiquei surpreendido, quase aliviado por ver uma pequena cidade de fortaleza à minha frente. Talvez este alívio só possa ser explicado pelo facto de eu ter escapado por pouco ao transporte para Auschwitz. O que quer que me esperasse em Theresienstadt não poderia ser pior do que Auschwitz. Thank you. Quando me virei, olhando por cima da praça, não acreditei no que os meus olhos viam. Lá estava o café no meio do campo e ouvi música que me soou familiar. Música que era a minha música. Agora já nada me podia segurar. Mostrar-lhes que sabia tocar e toquei Honeysuckle Rose. Nós, os Ghetto Swingers, no palco do café, tocávamos o jazz hot americano proibido de Count Basie a Duke Ellington. A nossa assinatura, tocada de forma desafiadora, era o tema incomparável de Gershwin, I Got Rhythm. Ghetto Swingers tiveram de enfrentar o grande problema de Terezin, o terem que substituir os seus colegas que eram enviados para leste. Em meados de 43, já tinham perdido dois percussionistas enviados para Auschwitz. Por sorte, apareceu um guitarrista de 19 anos, Coco Schumann, que já era bastante conhecido e que também tocava bateria. Thank you. quatro grandes mudanças em Terezin. Os nazis falavam de embelezamento. Tratou-se de um dos mais insidiosos esquemas nazis. Para mascarar o horror que se cometia por toda a Europa, decidiram realizar um documentário sobre a vida confortável que os judeus levavam em Terezin. Um grande cenário foi montado e algumas crianças esfomeadas foram filmadas a dizer: sardinhas outra vez não. Thank you. Fernando. A 23 de setembro começaram os transportes para leste. Aqui estava a nossa recompensa. Deportação para Auschwitz-Birkenau. Ghetto swingers, show me your dance. The dance hall is empty, but full of memoirs. Memory so bright that blind we would be to not see. Ghetto swingers, sing me your song. The music is light, is lighter than life. Life they took away. If you didn't play to please their way, the waltz is louder than the cries of those walking down the aisle. The waltz leads them to the land. Get there in the end. Ghetto swingers, talk to me loud. We shan't forget what should be remembered, to remember the remains in an endless sad refrain. Won't take away the pain. The waltz is louder than the cries of those walking down the aisle. The waltz leads them to their land. never get there in the end. To that holy, holy land. Ghetto swingers. Ouvimos de Fischer o tema Ghetto Swingers e de Coco Schumann By Mir Beast do Sean Here's That Rainy Day Summertime de Django Reinhardt, dois temas, Honeysuckle Rose e I Got Rhythm. E de Coco Schumann, também os temas Café Mexicana, Stripper Blues 2 e de Alexa Rodian, o tema Ghetto Swingers. Leituras. Excertos adaptados dos livros de Coco Schumann, The Ghetto Swingers, A Berlin Jazz Legend Remembers. 2016, e de Georgia Karas, Music in Terezin, 1941-1945, edição de 2008. Um jazz, o teu ouvido. Um programa do Clube Jazz RCA, concebido e apresentado por Luís Filipe Bettencourt e Ana Paula Inácio.